Cheiro 13. Spruce Arbor, Maine, 2011. Ninguém abre a porta quando Molly toca a campainha. A casa está silenciosa. Olha para o telemóvel. 9h45. Hoje é dia de reunião de professores e não há aulas, pelo que ela pensou que seria boa ideia despachar mais umas quantas horas. Esfrega os braços e tenta decidir o que fazer. Amanhã está demasiado fria e úmida para a época do ano e ela esqueceu-se de vestir uma camisola. Apanhou o Island Explorer, o autocarro gratuito que vai contornando a ilha, e desceu na paragem mais próxima da casa de Vivian, que fica a 10 minutos a pé. Se ninguém estiver em casa, vai ter de voltar para a paragem e esperar pelo autocarro, que pode demorar algum tempo. No entanto, apesar de estar arrepiada, Molly sempre gostou de dias assim. O céu cinzento, carregado, e as árvores despidas parecem condizer melhor consigo do que a promessa descomplicada de dias soalheiros de primavera. No caderninho com que costuma andar, Molly tem registado cuidadosamente o tempo. 4 horas no primeiro dia, 2 no seguinte. Até agora, 23. Criou uma folha de cálculo de Excel no computador portátil, onde constam todos os dados. Jack rir-se-ia caso soubesse, mas ela já faz parte do sistema há tempo suficiente para saber que o importante é a documentação. Ter os documentos em ordem, com as assinaturas necessárias e tudo bem registado, é o que é preciso para que as acusações sejam retiradas. O dinheiro seja disponibilizado, o que for. Quando se é desorganizado, corre-se o risco de perder tudo. Molly calcula que hoje poderá aviar pelo menos umas 5 horas. Assim chegará às 28, ficando com mais de metade da pena cumprida. Volta a tocar à campainha e depois encosta as mãos, em forma de concha, ao vidro, para espreitar para a penumbra do átrio. Ao levar a mão à maçaneta, descobre que esta se vira e a porta abre. Bom dia! Cumprimenta já a entrar. E não obtendo resposta, repete mais alto, enquanto avança pelo corredor. No dia anterior, antes de se ir embora, disse a Vivian que hoje chegaria cedo, ainda que não tenha indicado a que horas. Agora, na sala de estar, que ainda tem os estores cerrados, começa a pensar se não será melhor ir-se embora. A velha casa está cheia de ruídos. Os soalhos de pinho rangem, as janelas abanam. Há moscas a zumbir perto do teto, cortinas a agitar-se. Sem a distração de vozes humanas, Molly tem a impressão de ouvir sons de outras divisões. Molas de colchões a gemer, torneiras a pingar, luzes fluorescentes a vibrar, correntes a matraquear. Espera um pouco e olha em volta, para o lintel elaborado por cima da lareira, para as ombreiras de carvalho, para o lustre de bronze. Pelas 4 grandes janelas voltadas para a água, vê a curva da costa, os abetos ao longe, o mar ametista a cintilar. A sala cheira a livros velhos e às cinzas da lareira acesa durante a noite. E sente-se também, mais suave, um aroma apetitoso a vir da cozinha. É sexta-feira. Terry deve estar a cozinhar para o fim de semana. Está a ver os velhos livros de capa dura nas prateleiras altas, quando a porta que dá para a cozinha se abre e Terry entra, muito apressada. Molly vira-se. Olá! Ai! Grita Terry, levando o pano que tem na mão ao peito. Que susto! O que estás aqui a fazer? Bem, balbucia Molly, que já começa a pensar o mesmo. Toquei umas vezes à campainha, mas a porta estava aberta e entrei. A Vivian sabia que vinhas? Saberia? Acho que não combinámos uma hora exata. Terry estreita os olhos e franze o sobrolho. Não podes aparecer quando te dá na real gana. Ela não está disponível a toda a hora. Eu sei, diz Molly com as faces a aquecerem. Peço desculpa. A Vivian nunca teria concordado em começar tão cedo. Ela tem a sua rotina. Levanta-se entre as 8 e as 9, desce por volta das 10. Pensava que os velhos se levantavam cedo. Tartamudeia Molly. Nem todos. Terry leva as mãos às ancas. Mas não é isso que está em causa. Entraste sem autorização. Bem, eu não... Com suspiro, Terry atalha. O Jack é capaz de te ter dito que eu não adoro esta ideia. De cumprires as tuas horas assim. Molly assente com a cabeça. Lá vem o sermão. Ele arriscou-se por ti. Não me perguntes porquê. Eu sei e dou muito valor. Molly tem a noção de que é quando fica à defesa que se mete em apuros, mas não consegue resistir a dizer. E espero estar a provar que sou digna dessa confiança. Aparecendo sem avisar é que não provas nada. Muito bem, aquela era merecida. O que tinha dito a professora de jurisprudência? Nunca se deve referir algo para que não se tenha resposta. E outra coisa, continua Terry, fui ao sótão hoje de manhã, não percebo o que tens estado lá em cima a fazer. Molly balança-se nos calcanhares, irritada por estar a ser censurada por uma coisa que não pode controlar, e ainda mais irritada consigo mesma por não conseguir convencer Vivian a livrar-se de coisas. É claro que Terry pensa que Molly tem andado a preguiçar, a deixar que o tempo se esgote como um funcionário público a cumprir o horário. A Vivian não quer livrar-se de nada, explica. Estou a limpar os caixotes e a identificá-los. Deixa que te dê um conselho, diz Terry. A Vivian está dividida entre o coração, volta a encostar o trapo enrolado ao coração, e a cabeça. Como se Molly pudesse não perceber, leva o trapo à cabeça. Abrir mão das coisas é como despedir-se da vida. E isso é difícil para qualquer pessoa. Por isso a tua tarefa é obrigá-la. Porque uma coisa te prometo. Não vou ficar contente se passares 50 horas a passar coisas de um lado para o outro para que fique tudo na mesma. Eu adoro o Jack, mas... Abana a cabeça. Sinceramente, há limites. Nesse momento, Terry parece estar a falar consigo mesma. Ou talvez com Jack. E há pouco que Molly possa fazer, para além de morder o lábio e assentir com a cabeça, para mostrar que compreende. Depois de Terry concordar relutantemente que é capaz de ser boa ideia Molly começar mais cedo hoje, e que se Vivian não aparecer dentro de meia hora, talvez ela vá lá acima despertá-la. Diz-lhe que se ponha à vontade. Quando assim, tem que fazer. Tens com que te ocupar, certo? Pergunta-lhe antes de voltar para a cozinha. O livro está na sua mochila. Ainda não se deu ao trabalho de o abrir. Sobretudo porque lhe parece trabalho de casa, de um trabalho que já é de si um castigo. Mas também porque está a reler A Paixão de Jane Eyre para a aula de inglês. Por ironia do destino, a professora Mrs. Tate entregou exemplares da escola aos alunos na semana a seguir a Molly ter tentado sorripiá-lo. E esse livro é enorme. É sempre um choque tremendo voltar a entrar nele. Só para ler um capítulo, sente que tem de abrandar a respiração e entrar numa espécie de transe, como um urso a hibernar. Todos os colegas andam a queixar-se das divagações intermináveis de Bronte acerca da natureza humana, dos subenredos acerca das amigas de Jane em Lowood School, dos diálogos intrincados e realistas. Mas por que é que ela não se limita a contar a maldita história? Resmungou Tyler Baldwin numa aula. Adormeço sempre que começo a ler o livro. Como é que isso se chama? Narcolópsia? A queixa suscitou um coro de concordância. Mas Molly manteve-se calada. E Mrs. Tate, atenta, sem dúvida, à mais pequena fagulha na pilha de lenha molhada que era a sua turma, reparou. Então, e o que é que tu achas, Molly? Ela encolheu os ombros, pois não queria parecer demasiado ávida. Eu gosto do livro. E porque gostas? Não sei. Gosto e pronto. Qual é a tua parte preferida? Sentindo os olhos de toda a turma fixos em si, Molly encolheu-se um pouco na cadeira. Não sei. Não passa de um romance chato, insistiu Tyler. Não, não é, repostou ela. Por que não, Molly? Perguntou Mrs. Tate, com os olhos a brilhar. Porque, parou por um momento para pensar, a Jane é uma espécie de marginal. É apaixonada e determinada e diz exatamente o que pensa. E onde é que tu vês isso? É que eu não vejo em lado nenhum, disse Tyler. Ok, pronto, é como nesta passagem, respondeu Molly. Folheando o livro, encontrou a cena que tinha em mente. Disse-lhe que era dura, tão dura como o sílex, que havia de ter muitas ocasiões para se dar conta disso, e que durante as 4 semanas que se iam seguir, estava resolvida a mostrar-lhe as diferentes asperezas do meu caráter, e assim ficaria a saber no que se iria meter, e que ainda era tempo de voltar atrás. Nota: A Paixão de Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Edição Círculo Leitores, tradução Maria Aura Monteiro Costa. Fim de nota. Mrs. Tate arqueou as sobrancelhas e sorriu. Faz-me lembrar uma pessoa que eu conheço. Agora, sentada numa poltrona de orelhas, à espera de Vivian, Molly apercebe-se de que a única coisa que tem para se entreter é o livro que ela lhe deu no outro dia. Anne of Green Gables. Abriu na primeira página. Mrs. Rachel Lynde vivia no preciso local onde a estrada principal de Avonlea descia para um vale, ladeada por amieiros e brincos de princesa, e atravessada por um riacho que nascia lá longe, nos bosques do antigo Cuthbert. Nota. Este clássico da literatura infanto-juvenil, escrito por Lucy Maud Montgomery, 1874-1942, submetido a inúmeras adaptações teatrais, televisivas e cinematográficas, não se encontra publicado em Portugal. Fim de nota. Trata-se, obviamente, de um livro destinado a meninas pequenas. E de início, Molly não sabe se conseguirá identificar-se, mas à medida que vai lendo, vai sendo cativada pela história. O sol sobe no céu. Ela tem de inclinar o livro para escapar à luz forte e, ao fim de vários minutos, passar para a outra poltrona para não estar de olhos semicerrados. Ao fim de cerca de 1 hora, ouve a porta do corredor a abrir-se e levanta a cabeça. Vivian entra na sala, olha em redor, repara em Molly e sorri, não parecendo surpreendida por vê-la. Mas que madrugadora, diz ela. O teu entusiasmo agrada-me. Se calhar hoje vou deixar-te despejar um caixote, ou dois, se tiveres sorte.